Estou escrevendo esta carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que não pude te contar. Quando você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Mas sozinha não vou mais. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas, me senti igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela. Dei-lhe um forte e longo abraço e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras, e ela só a me escuta. Ao enxugar minhas lágrimas com beijos, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Mas sozinha não vou mais. Poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Mas sozinha não vou mais. Mas sozinha não.